Este é o Segurança Legal, episódio 63, gravado em 20 de novembro de 2014. BYOD, solução ou problema? Neste episódio, falamos sobre o BYOD, a tendência que envolve a utilização dos dispositivos pessoais dos empregados em seu ambiente de trabalho. Abordamos o fenômeno de forma crítica e apontamos seus riscos para as empresas e para os empregados. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme, tudo bom? Tudo certo. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação dos ouvintes por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição de todos pelo Twitter, no @segurançalegal, pelo e-mail podcast@segurançalegal.com, pelo Facebook, facebook.com/segurançalegal, e também pelo iTunes. Além disso, no nosso site você também vai encontrar o feed, caso você queira assinar ou seguir o nosso podcast pelo seu agregador preferido. Bom, se você não quer ouvir os contatos de ouvintes e ir direto para o tema, vá diretamente para 15 minutos e 53 segundos. Pois bem, Vinícius, temos aqui alguns, vamos ler mais contatos de ouvintes do que de costume, porque no último episódio nós não lemos, em função de alguns problemas ali, né? É, na verdade, a gente teve que gravar meio na correria, né? Porque a gente estava na estrada. Uhum. E agora, de novo, nesse momento, tu estás na estrada, né? Tu estás em viagem. Então, mas a gente vai conseguir, pelo menos, para não ficar dois episódios aí sem a gente falar das mensagens dos nossos ouvintes, aí hoje a gente vai gravar. Vamos lá. Certo, o primeiro contato é do Cristiano Borges, nosso amigo Cristiano, também o professor Cristiano Borges. Aí a gente se encontrou, eu encontrei com ele em alguns eventos, teve um outro evento que ele encontrou conosco também, né, Vinícius? Uhum, sim. E ele mandou um e-mail. O que, que ele falou pra gente aqui nesse contato? É, o Cristiano nos manda o seguinte, nos dá um bom dia. Bom dia, Cristiano, estamos gravando de manhã, inclusive, então... Bom dia, agradeço de coração pela citação no programa, fico muito feliz. Saibam que para mim é um prazer divulgar o podcast de vocês nas palestras. Certamente é uma das poucas recomendações que faço sem medo de errar, dada a qualidade do mesmo. Muitíssimo obrigado, Cristiano. E ele segue ainda, obrigado novamente e informo que já contribuí para o podcast de perguntas dos ouvintes enviando duas perguntas na semana passada. E notem que já estou trabalhando bastante meu poder de síntese. Claro que os e-mails dele normalmente são bem longos. Grande abraço, saudações, Cristiano. Um grande abraço para ti, Cristiano, e obrigado aí pelas tuas contribuições. A gente deve gravar aí, talvez já seja o próximo episódio, né? O de perguntas, de perguntas e respostas, o próximo ou o seguinte, mas não tá longe, não. E aí a gente vai incluir essas duas perguntas que o Cristiano nos mandou. Legal. Outra, também apoiando o que o Cristiano falou, eu encontrei uma pessoa que veio falar comigo no evento. Eu tive ontem falando pro pessoal do governo do estado do Rio Grande do Sul, sobre o BYOD, inclusive, né, que é o assunto de hoje. E aí, no final do evento, uma pessoa veio me procurar e tal, e ele disse assim, eu já conheci o podcast de vocês, eu falei sobre o podcast, né? Aham. Uhum. E eu fiquei feliz, que bom e tal. É, eu fui aluno do professor Cristiano, ele falou do podcast pra nós, então é o Cristiano. O Cristiano usa nas aulas dele de segurança da informação. Aham, legal, legal. O outro comentário aqui é de uma pessoa que se chama Arquimago, né? Arquimago, não sei se o sobrenome dele é um nick ou alguma coisa assim. Provavelmente e ele fez um comentário. Sem nick, ofensas, né, Arquimago. Tá? Eu acho que é um nick, né, se for sobrenome. Pode ser também. Tudo bem. Eu acho que é um nick. Ele fez esse comentário lá no episódio 61, onde a gente falou sobre carreira em segurança da informação. O que, que ele nos falou? O Arquimago nos diz o seguinte: gostei das informações e concordo com vocês. Várias das dicas dadas servem para qualquer carreira. Verdade, Arquimago. A gente, inclusive, quando a gente estava organizando, mas o que a gente está falando aqui é genérico, serve para... Mas realmente não tem como fugir, né, dessas coisas mais fundamentais, digamos assim, né, que está na base de qualquer carreira. Mas depois a gente consegue dar uma... Em alguns pontos ali a gente dá uma diferenciada, vai na coisa mais específica da área de segurança mesmo. E ele continua, mas na área da segurança, Não acredito que existam muitas segundas chances para aprender da pior forma. Então que a pessoa se forme com mais seriedade. Verdade. Me ocorre agora, né? Tem outras áreas também que o profissional não tem muitas segundas chances, né? Ou não deveria ter. Um cirurgião cardíaco não tem muitas segundas chances para aprender da pior forma, né? Ou não deveria ter, né? Não deveria. O que acontece na realidade é que, sim, ele tem razão. Nessa área é muito comum as pessoas aprenderem da pior forma mesmo. Ele tem razão nisso, né? Agora a questão é que, assim, acontece, e aí eu acho que eu discordo um pouquinho do Arquimedes, concordo com ele que não deveria haver muitas segundas chances, né? Mas eu acredito que há, e há bastante, a terceira, a quarta, a quinta, porque não são poucas que sofrem invasões, né? Sofrem com problemas de segurança. Já visto a questão dos bancos, né? Que a gente até pode falar aí no próximo episódio a respeito daqueles dos cartões que foram, de novo, clonagem. Foram clonados mesmo com o smart card. Não é o primeiro erro. E com certeza vão haver outros, né? A diferença, e aí talvez aí o Arquimago seja esse o foco da observação dele, é o que te leva a ter um incidente, né? Se é um problema da tecnologia em si, que tu não tem como evitar, né? Tu cuida, né? Faz tudo o que tem que fazer, mas ainda assim os próprios softwares podem ter problemas dos quais tu não sabe e são descobertos do dia para a noite, né? Como, por exemplo, o Heartbleed, né? E há um outro tipo de situação em que o profissional é negligente mesmo, ou ele acha que... Sim. Ou é arrogante, ele acha que sabe, que entende e de fato não entende. E aí ele começa a cometer um erro em cima do outro. Aí, acho que nesse caso, aí ele é capaz de não ter uma segunda chance. Embora eu ainda acho que acontece segunda, terceira, quarta, e por diante. Ele tem razão. Por mais uns anos aí, talvez. Vamos ver. O outro contato vem do nosso ouvinte assíduo e assíduo contribuidor também, enviando mensagens, o André Caresia, que deixou um comentário lá no episódio 58, que o título era Obscuridade, Segurança e Direito. O que o André nos falou, Vinícius? O André nos fala o seguinte: excelente episódio. Quando o Guilherme lamentou a falta de artigos do nível do A Model for When Disclosure, né? Ele colocou três pontinhos, help, né? Security. Help Security. Lembrei-me da inteligentíssima professora Ana Carolina Campagnolo. Imagino que seja esse a pronúncia, sim. Pronúncia, desculpa. Quando afirmou que nos Estados Unidos se discute qualquer coisa mais do que aqui no Brasil. Mais do que aqui, né? No Brasil. Tenho esperança que o podcast de vocês ajude a reverter essa situação. Caramba, quanta responsabilidade. André, eu não sei se a gente consegue reverter, cara. Sozinhos, não há como. Não há como. Não há como, mas que sim, a nossa iniciativa aqui é mais um remo, né, no transatlântico, né, tentando fazer força pro lado certo, né, do lado que a gente acha que, né, no caminho que a gente acha que é o correto, que é mais adequado. Isso sim, isso nós somos, mas a gente, um reminho só não vai tirar um transatlântico do lugar. A gente precisa realmente de cada vez mais de profissionais na nossa área, do direito à tecnologia e da segurança da informação, com uma capacidade de raciocínio crítico, né, para avaliar as coisas, como nós vamos fazer hoje com relação ao BioLG, né, que muita gente não está analisando criticamente isso. Bom, depois a gente fala, porque esse aqui é o nosso assunto, né? Talvez pode ser a ponte já, a gente já pode entrar no... não, a gente tem mais ainda? A gente tem mais? Não, tem mais um. Nossa, tem mais um. Tem mais. Eu só queria fazer uma referência, mas eu queria fazer uma referência aqui que o André coloca, e eu sempre falo isso para os meus alunos, né, quando vão fazer um trabalho de final de curso, alguma coisa assim, uma pós-graduação, eu sempre digo, façam algo útil, né, realmente estudem, produzam algo que seja fruto de uma pesquisa séria, tentem resolver um problema sério, verdadeiro, né? Porque nos Estados Unidos, por exemplo, que foi o exemplo que o André Caresi usou, é assim, né? Há uma ligação muito forte da academia com as empresas, né? E isso aumenta bastante, contribui muito para a inovação, para o aumento da segurança, enfim, o desenvolvimento de uma forma geral, né? Mas vamos então agora ao Berg Marques. Ele mandou um e-mail pra gente. O que que falou o Berg, Vinícius? O Berg nos manda: olá, podcasters. Olá, Berg. E diz o seguinte: inicialmente, agradeço pelo ótimo conteúdo oferecido por vocês. Nós que agradecemos a tua opinião, teu elogio, Berg. Além de mostrarem autoconhecimento em segurança da informação, estão sempre atualizados e não são tendenciosos. Famoso xiita em opiniões gerais, que para mim é de grande valia. É, sem dúvida, a gente cuida muito isso, né, Guilherme? Porque senão a gente deixa de ser imparcial. E aí deixa de usar a racionalidade e partimos, né, para a emoção, né? Eu gosto de fazer, eu faço isso porque eu gosto, né? Agora, por qual razão tu faz isso, eu gostaria de saber. Bom, tudo bom, vamos lá. Ele continua: deixa uma sugestão de podcast sobre segurança da informação no serviço público, pois sei que, além de mim, vários funcionários públicos que trabalham na área encontram dificuldades no relacionamento com alta gestão e com as famosas politicagens. Um abraço, Berg. Berg, esse assunto, coincidentemente, nós, até em razão de um evento que a gente participou, né, com o pessoal lá em Brasília, das instituições federais de ensino. Institutos Federais de Ensino. Até um abraço para eles, né, para o pessoal lá do Forte, se estiverem nos ouvindo. A gente pensou, a gente já até ajeitou uma pauta aqui para a gente gravar sobre esse tema, segurança da informação no serviço público, inclusive direito da tecnologia também, né? Porque tem vários detalhes, várias situações que são bem diferentes da iniciativa privada, né? Do ambiente privado. E que dá umas discussões bem boas, assim. Ajuda a entender, a gente entendendo mais essa questão no ambiente público, nos auxilia, inclusive, a visualizar melhor as questões no ambiente privado. Vai ser bem legal, sim. Nós vamos gravar, sim. Obrigado pela sugestão. A gente vai gravar, sim, sobre esse assunto. Legal. E temos também o Kleber Borges, que nos mandou também por e-mail essa mensagem. O que o Kleber nos falou, Kleber, aqui, Vinícius? É, o Kleber nos manda um bom dia. Bom dia, Kleber. Bom dia, Vinícius, Guilherme. Ele nos diz: sou um ouvinte de podcast faz uns 4 anos. Ele ouve Jovem Nerd, Rapadura Cast, Café Brasil. São os que ele escuta. O podcast Segurança Legal ele conheceu há 3 meses, quando iniciou na Faculdade de Segurança da Informação, na FATEC, lá em São Caetano, em São Paulo. Não achava que teria um podcast com tanta qualidade. Opa, obrigado. Gosto bastante do conteúdo, já indiquei a alguns amigos e irei fazer um trabalho de política de segurança daqui a uma semana e indicarei ao resto da turma. Alguma sugestão para esse tema, política de segurança da informação? Quando estiver em São Paulo, por favor, comuniquem caso façam algum evento. Abraços. Abraço, Kleber. Vamos comunicar, sim. E com relação à política de segurança, espero que a gente esteja dando a dica em tempo para ele usar, né, Guilherme? Tem uma semana que fez o trabalho. A gente atrasou um pouco a leitura desses eventos. Né? É, então a gente te sugere, Kleber, por um ponto de partida, para as coisas mais básicas de política de segurança da informação, o livro lá do Security in Computing, do Pflieger. Inclusive, a gente citou esse livro no episódio 34, cujo título é Livros de Segurança da Informação. Tá, então lá você vai encontrar os links para os livros e tal. É só ir lá no episódio 34 que tem todos os links lá no show notes. Tá? Essa é a questão mais básica. E aí, se você quiser diferenciar um pouco o seu trabalho de envolvimento política de segurança, né? Aí tem que ver, né, Guilherme, se ele está fazendo uma política de segurança ou está falando sobre política de segurança. É, se você está falando sobre, você pode... Estivesse fazendo também, mas daí ele teria que ser uma coisa mais prática. Mas você poderia incluir coisas relacionadas à privacidade, a tratar a questão de BioD, que nós vamos tratar, inclusive, nesse episódio. É, como é que seria, se você incluir... O desafio, se você botar BioD na sua política, como é que você vai viabilizar ele? Aí você pode envolver agora o resto do episódio e ter mais algumas ideias aí dos problemas que isso vai dar para a política de segurança. Então, é mais ou menos nessa direção. Se você tiver mais alguma dúvida, né, você pode nos mandar um e-mail, a gente lhe responde por e-mail mesmo, não tem problema. Ou se for uma resposta curta, a gente pode dar no podcast, inclusive. Bom, de minha parte, Vinícius, eu só queria destacar que sobre política de segurança também, existem várias normas e várias políticas de segurança dos órgãos públicos que ficam publicadas na própria internet, né? Aqui, por exemplo, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, né, de outros órgãos públicos. Então, é útil também, em trabalho sobre política de segurança da informação, dar uma olhada nessas políticas, que muitas delas são muito boas. É, bem lembrado. Claro, elas são diferentes, elas se aplicam a um setor público, tem certas peculiaridades, mas o próprio formato de construção delas pode ser um ótimo exemplo, até porque não é fácil encontrar boas políticas do setor privado, né? Não é toda empresa que deixa isso publicado na internet. Então, buscando no setor público, já que elas são públicas, pode ajudá-lo também. Se quiser algumas dicas, aí me mande um e-mail, que eu encaminho também por e-mail algumas dessas aqui que eu tenho guardadas. Ok? Perfeito. E o BioD, Vinícius? E o BioD? O ponto de partida, eu acho, para essa nossa discussão, e que atinge também não só a questão do BioD, mas a própria questão de outras tendências, a própria ideia de nuvem, né? Será que nós, o brasileiro, não gosta muito de importar certas tendências de outros países, importar certas tendências americanas e querer introjetar essas tendências dentro do Brasil sem observar a nossa legislação? Tá, vamos primeiro, desculpa te interromper, mas vamos primeiro falar o que é BioD, né? O BioD é o Bring Your Own Device, ou seja, traga seu próprio dispositivo. A ideia dele é que os funcionários, né, das empresas, né, possam levar para o seu trabalho e utilizar como ferramenta de trabalho os seus próprios dispositivos. Então, certo, levar o seu próprio aparelho de celular, levar o seu próprio tablet, o seu próprio notebook e assim por diante. Aí, com a internet das coisas, aí imagino que vem pela frente, né? E a ideia, e aí só para a gente dar uma introduçãozinha, né? O grande frisson desse negócio, né, no mercado, é que isso reduziria para as empresas os custos com dispositivos, certo? Sim. Com a manutenção, com a aquisição e manutenção desses dispositivos. E para os funcionários, teria a vantagem, a grande vantagem, deles usarem os dispositivos que eles querem utilizar, e não aquele celular, sim, quadrado que a empresa deu, ou o tablet que ele não acha tão, tão legal quanto da empresa, né? Aquela coisa toda. E, inclusive, não só os próprios dispositivos, mas tem um ponto de usar até seus próprios aplicativos, que é uma, né, até a pessoa usa BioWay, Bring Your Own Applications, né? O BioWay da vida. Que daí o funcionário escolheria os dispositivos, os aplicativos que ele quer usar. Essa é a ideia, né? Agora, vamos discutir se isso realmente é válido, né? Aquela foi oportuna a tua explicação inicial, porque eu já me antecipei um pouco, já me empolguei aqui, né? Porque tem um aspecto legal bem importante aí, que é essa questão da importação das tendências, né? Eu, sempre que eu posso, eu comento isso. É muito comum, sim, que o brasileiro importe certas tendências sem notar que uma prática como essa deve observar muito a legislação do país onde ela está inserida. Sem dúvida nenhuma. Esse é o primeiro problema, porque a lei trabalhista americana é completamente diferente da lei trabalhista brasileira. Ela é muito mais liberal e permite uma negociação muito maior entre empregado e empregador. Né? Lá, e até em algumas situações, o empregado lá tem muito menos direitos do que os empregados aqui têm. Então, só por esse problema, só por essa questão, já seria um grande problema para a gente importar uma tendência que lá juridicamente é viável e aqui talvez a gente não possa dizer o mesmo. E uma outra questão, mesmo lá nos Estados Unidos, não é essa panaceia que muitas empresas, né, que querem lucrar com o BioD dizem, né? Lá nos Estados Unidos, eu estava levantando alguns documentos ontem aqui, e eu encontrei uma pessoa num site, o Privacy Rights, dizendo que lá orientam os empregados a procurarem uma consultoria jurídica antes de aderir ao BioD, em função dos grandes problemas de privacidade envolvidos nessa prática. Porque o que eu tenho notado, Vinícius, não sei se tu concorda comigo ou não, mas o que eu tenho notado é que quando a gente fala em BioD, A gente nota uma grande preocupação da empresa em proteger os seus ativos e em realizar a tal economia, né, no uso dos equipamentos. Mas eu vejo pouquíssima gente falando sobre a proteção da privacidade dos empregados. E esse é um dos pontos que, para mim, que o assunto privacidade é um dos assuntos que eu mais gosto no direito da tecnologia, no direito em geral, né? Não atinge só a tecnologia. Mas é algo que me preocupa bastante. Nota isso também acontecendo? Sem dúvida, Guilherme, eu percebo isso claramente. E não só em artigos que a gente vê publicados por determinadas revistas, né? Mas também da boca de profissionais da área de TI, de gestores de TI mesmo. É, essa questão em que o que importa, na verdade, é o que a empresa, né, precisa fazer para que os seus dados não vazem. Agora, a preocupação com o funcionário é praticamente inexistente. Fica uma coisa meio assim, não, é por conta dele, né? A única coisa que há uma certa preocupação é para alguns sistemas de gerenciamento de dispositivos móveis, né? Que várias empresas... MDMs. Os MDMs que várias empresas como Cisco, HP, etc. fornecem soluções para isso. A grande chamada é... Ah, não, a gente separa os dados da empresa dos dados do funcionário. Para a empresa... Né, para não ter perigo de perda de dados, não sei o quê, e talvez a empresa não poder acessar os dados do funcionário e tal, mas é o máximo que chega. As empresas em si não estão muito preocupadas com essa questão da privacidade. Quem está usando o BioDina, a privacidade dos seus funcionários, está preocupado mesmo com a segurança da sua informação e com uma potencial e talvez ilusória economia. Aqui no Brasil, Vinícius, a gente tem um problema, principalmente com os empregadores de TI, alguns deles, né? Eles têm duas práticas que são bem conhecidas nesse ambiente, e quem nos ouve provavelmente já ouviu falar ou até já participou de uma delas, que é a chamada pejotização e a outra é a CLT Flex. Uhum. A pejotização é aquela ideia de você contratar os seus funcionários, né, como se eles fossem empresas. Então você obriga o seu funcionário ou pede para que ele abra uma empresa, né, e contrata a empresa dele. Só que ele trabalha das 8 às 6 da tarde, ele recebe salário, ele tem um chefe, como se ele fosse um funcionário. Uhum. E essa situação, a jurisprudência trabalhista sempre acaba revertendo para uma relação de emprego, né? Acaba, enfim, desconsiderando esse possível contrato entre duas empresas. E já a ideia do CLT Flex é aquela ideia de receber verbas por fora, né? Então o cidadão ganha um pouco mais, mas recebe as verbas por fora, né? Assim, o salário declarado dele é menor do que o que de fato ele ganha, juntando as verbas que ele ganha por fora. E essa coisa do CLT Flex, ela é tão... e da pejotização, ela é tão comum, ela é vista... Por alguns é visto como uma prática lícita, inclusive. Até em jornais ou em sites que oferecem empregos, as empresas dizem, contratamos desenvolvedor assim, assim, assado, modelo de contratação PJ. Eles dizem que eles estão descumprindo a lei, sabe? Então, a gente tem uma certa tradição meio estranha assim, no direito do trabalho. E o que eu defendo, o que eu acredito, é que com o BioD a gente está indo mais ou menos para o mesmo caminho. Né? Sobretudo, se o empregador, né, a empresa, não remunerar o funcionário pelo uso do equipamento dele. Porque é isso que coloca em xeque o modelo do BioD. Só que a nossa jurisprudência já decidiu em diversas vezes que caso um funcionário utilize o seu próprio equipamento para trabalhar, ele deve ser adequadamente remunerado pelo seu empregador. Então, se há necessidade de remuneração, a economia passa a ser colocada em xeque, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E aí começa... vamos dizer assim, a queda de algumas dessas aparentes vantagens do BioD, né? Então, essa questão de que, não, eu transfiro o custo todo para o empregado, não é bem assim. Né? Não é bem assim. Não. A gente tem a própria manutenção, e aí algumas questões como, por exemplo, Se eu uso o meu próprio laptop para trabalhar, o meu laptop estraga, como é que eu faço? Você é responsável? Um laptop que é meu, que eu uso praticamente mais para trabalhar do que para o meu uso pessoal, e ele vem a estragar e daí eu sou obrigado a arrumar ele. Enquanto eu não arrumar, o que que acontece? Eu fico impedido de trabalhar, ou azar o meu, eu que dei um jeito, né? E, na verdade, mesmo que mas eu não tenho custo de comprar o equipamento, e eu até pago a manutenção para o funcionário, que vai, uma coisa vai ser eventual, e ainda assim meu custo é baixo, né? Só que aí tem a própria questão da desvalorização do equipamento. Isso pode ser cobrado da empresa depois. Ah, sim. A empresa não pode, claro. aquela história que tu já citou, né, nas nossas conversas, e que tu acabou de citar também, né? Não se pode transferir pro funcionário o custo do material de trabalho, do instrumento de trabalho. Claro. Ou transferir para o funcionário o próprio risco da atividade empresarial. Exatamente. Esse risco da atividade empresarial, o material de trabalho, isso é básico do direito do trabalho. Isso é um custo que o empregador, que a empresa tem. Essa transferência, ela é absolutamente ilícita. E a jurisprudência também tem, falando sobre valores, né? A jurisprudência já tem decisões que colocam de R$150 a R$200 por mês para cada funcionário que faz uso do seu próprio equipamento. Então, mais uma vez, fica em xeque o próprio BioD, a própria economia. Tá, mas a gente também tem os problemas... Guilherme, desculpa, a gente está com um lag enorme aqui, mas... Então, só para frisar, a primeira coisa que fica é, por mais que você tenha na sua política de segurança, ou na sua política de TI, né? De uso, né? A previsão do BioD, por mais que você diga que o funcionário pode trazer se ele quiser, e por mais que você coloque lá que o funcionário concorda que todos os custos de manutenção são dele, se ele estiver usando para trabalho um equipamento pessoal, ele pode sim, mais tarde, cobrar o custo não só da manutenção, mas o custo, né, do uso da empresa. A jurisprudência brasileira já entende que isso pode ser feito. Já reconhece. Então há um risco jurídico aí. Há um risco jurídico sério que está sendo ignorado. Tá, meus caros ouvintes, a gente vai ter que fazer um pequeno intervalinho aqui, porque a internet está meio complicada onde o Guilherme se encontra. E já retorno com o Guilherme. Alô, Guilherme? Oi. Perfeito. Vamos ver se o telefone, eu acho que vai ser mais confiável do que o link de internet do hotel. Pois é. A gente segue gravando mesmo com a qualidade do telefone sendo um pouco pior, né? Vamos lá. Mas eu falava, Guilherme, sobre essa questão da gente já ter, então, jurisprudência definida com relação aos custos de depreciação e, inclusive, manutenção dos equipamentos, mesmo que estivesse numa política de segurança escrito o contrário. Política de uso, né? E tem uma coisa que a gente não ressaltou antes, Vinícius, que é muito importante. Nós não temos uma lei no Brasil que regule esse tipo de situação. Então, o que acaba acontecendo é que a jurisprudência precisa lidar com isso, né? Como seria o ideal e como acontece em países desenvolvidos, você tem um problema, a sociedade tem um problema que ela não consegue resolver, o legislativo responde com uma lei regulando aquilo. Porque caso contrário, nós acabamos tendo uma insegurança jurídica muito grande, né? Que é o que está acontecendo agora. Aqui, por exemplo, nós estamos discutindo sobre uma situação que não é regulada por lei, e nós temos jurisprudências regulando aquilo, mas o ideal seria mesmo ter uma lei dizendo se o BioD é lícito, se não é, como ele pode, se deve ser remunerado ou não, né? Como é feito o monitoramento, que é um dos nossos problemas aqui, será que o funcionário não tem a privacidade dele muito desrespeitada com esse tipo de prática? São todas questões que a lei deveria regular, né? Perfeito. E que por enquanto a gente não tem nada. Não. Bom, e os aspectos humanos da história? Pois é. Tu mesmo acabou levantando esses dias a ideia do direito à desconexão, né? Na verdade foi um artigo que tu me passou, Guilherme. Sim. Eu já não lembro mais do autor do artigo, Mas eu passei, inclusive, para alguns alunos meus darem uma estudada, que é o direito à desconexão do trabalho. Que é uma questão bem interessante, porque uma vez que você usa os seus próprios equipamentos para trabalhar na empresa, como é que fica a desconexão do trabalho? Como é que você se afasta do trabalho se você está toda hora com um terminal conectado no trabalho? Eu tô falando terminal porque pode ser um telefone, pode ser um tablet, ou mesmo um laptop, mas o telefone é mais comum, que você carrega para cima e para baixo, e você está o tempo todo, entre aspas, conectado ou disponível, né? E aí você pode ser demandado fora do seu horário de trabalho previamente combinado, e como é que fica, né? Você pode desligar o celular? Se o celular se é o seu celular pessoal, como é que você vai desligar? Né? Se é o celular da empresa, ok, você desliga e pronto. Agora, ou seria possível você separar bem as funções dentro do seu telefone ou dentro do seu tablet entre funções de trabalho e funções pessoais, né? Sim. Será? Seria complicado, né? Até com celulares de mais de um chip aí, talvez a gente conseguisse até desativar um dos chips e tal. Mas normalmente o pessoal já usa o BioD porque quer usar um celular melhor, né? Um celular melhor normalmente só aceita um chip. Então não resolve muito problema. É interessante isso, né? Porque muitas empresas, muitas pessoas acabam colocando o BioD como uma tendência inevitável. Eu já vi várias pessoas de vários setores diferentes dizendo isso. O BioD é inevitável, então não tem o que nós fazermos. Por outro lado, nós temos esse óbice, esse problema jurisprudencial ou legal que faz com que o empregador, a empresa, tenha que remunerar o empregado, né, pelo uso do próprio equipamento. Como é que tu vê isso? Porque tem umas tendências meio estranhas na TI, né? A questão do... Lembra como é que era com o mainframe antigamente? Pois é, é que tá. Antigamente, antigamente, não faz tanto tempo assim. Não faz. Pra TI a gente pode falar quase antigamente. A gente tem essa questão dos mainframes, né? Que na época era tudo centralizado. Ainda há mainframes funcionando ainda hoje. Tá? Mas se tinha uma estrutura toda centralizada, né? De dados, de arquivos, e na ponta nós tínhamos terminais burros, né? E aí surgiu, teve uma época, essa já é da minha época, né? Surgiu aquela questão do downsizing. Não sei se você lembra disso. Não, que agora é o downsizing, que todo mundo tem PC, é HD na máquina do usuário, vão armazenar tudo espalhado pela rede, nas máquinas dos usuários, porque a gente tem bastante espaço em disco nos usuários, que é mais barato e tudo mais. E aí se fez o downsizing e começou a festa de todo mundo botar arquivos nas suas próprias máquinas e compartilhar os arquivos a partir das suas próprias máquinas. Qual foi o problema disso? Descontrole. Resultou em descontrole. Qual é a nossa tendência já há alguns anos atual? É voltarmos para um modelo centralizado, em que eu tenho terminal burro nas pontas. E aí, claro, hoje a gente chama de terminal burro, a gente chama de thin clients, né? Que ele é mais inteligente do que eram os terminais burros mesmo. É um pouquinho mais inteligente. É o nome mais bonitinho, né? É o nome mais bonitinho, mas ele é um pouco mais inteligente que o terminal burro, sim. E aí a gente centraliza todos os recursos, memória, disco, processador, tudo num data center, e os usuários usam só o seu thin client. E aí eu centralizo todo o armazenamento de arquivos lá, todo o processamento da memória, e consigo ganhar em escala com isso. Então notem que a gente vai indo e vai voltando, né? Claro que o thin client é o meio termo, né? Se foi... O PC era muito melhor do que o terminal burro, não há dúvida quanto a isso. Mas o fato é que a gente foi para um extremo da distribuição das coisas, né, que foi o downsizing. E daqui a pouco o pessoal começou a se assustar, assim, opa, peraí, eu tô perdendo o controle. E a gente começa a encontrar um meio termo, né, para isso. Acredito que a mesma coisa vai acontecer com o BioD, né, ao longo do tempo. Porque se fala que o BioD é inevitável, mas no entanto a gente já tem... A gente já tem CIOs falando que não é bem assim. Pois é. Né? Que inclusive a entrevista aquela do gestor que encontrou esses dias, né? Isso, até vamos colocar no show notes isso, depois. Né? É, tem uma entrevista de um gestor que decidiu assim: não, aqui não é BYOD, aqui é CIOD, né? É choose your own device. Você escolhe os dispositivos que você quer usar. A empresa homologa, vamos dizer assim, diz: ó, você pode escolher entre esses tablets, entre esses celulares, entre isso aí, você escolhe o dispositivo e nós compramos. E os argumentos deles são muito claros. É a questão de eventualmente ter que sofrer alguma demanda legal. É a questão de ter que discutir se pode controlar, se não pode. Se o dispositivo da empresa ele controla e ponto final, então ele pula essa coisa da discussão. Né? Uhum. Ele consegue ser mais ágil. Uhum. Né? Porque não tem que ficar se enrolando com esse monte de detalhezinhos aí quando o dispositivo é do usuário. E esse é um CIO, mas há toda uma discussão, inclusive com publicação de artigos e tal, se realmente BYOD vale a pena. Né? Se a saída não é um CIOD, né? ou alguma coisa intermediária. Então, inevitável... Fala. Oi. Não, continue. Não, então, assim, dizer que é inevitável, tem que ter uma bola de cristal para dizer isso. Uhum. Aí talvez, ou tem que ter uma bola de cristal, ou tem que ser uma empresa que vende solução para BYOD. Eu fui maldoso agora. Com um certo interesse. Mas sabe que agora tu falou sobre escolher o dispositivo e a liberdade que o empresário teria para monitorar o dispositivo dele. Essa é a grande questão. E sobre monitoramento de dispositivos próprios da empresa, não há dúvidas de que ele é possível hoje em dia. A jurisprudência nossa também reconhece. A empresa pode monitorar os próprios equipamentos e pode monitorar as próprias contas, né? Então, a vantagem disso é que se os equipamentos são delas, ela tem liberdade para monitorar. Claro que não é uma liberdade absoluta, ela não pode fazer qualquer coisa. É, e aí a gente lembra do caso aquele do empregado, né, que teve o seu armário pessoal arrombado pela empresa. Arrombado. A empresa, o cidadão foi viajar, deixou um computador trancado dentro do seu armário pessoal e a empresa, por algum motivo, precisou pegar aquele equipamento, arrombou o armário pessoal dele e pegou o equipamento que era dela. Veja, o armário pessoal dentro da empresa e o equipamento da empresa que estava dentro do armário. E no julgamento dessa ação, se considerou que a empresa não poderia ter violado tanto assim a privacidade do usuário, até porque ele também utilizava o equipamento para fins pessoais. Então, se ele usava para fins pessoais, não poderia ter acontecido aquela situação. E aí tem um detalhe, né? Grandes... Oi? O mesmo que a empresa diga que não possa ser utilizado para fins pessoais, e o funcionário utiliza... A empresa não pode fazer uso das informações pessoais que encontrar lá dentro. Não. Ela pode punir o empregado por... ter feito uso pessoal, sim. Né? Uhum. Mas isso não autorizaria, por exemplo, a ela divulgar relatórios das fotos pessoais que tinha dentro, uhum, daquele computador. Né? E essa mesma decisão decide algo muito importante, isso é do TST, né? Que diz o seguinte, que essa decisão afirma que o monitoramento ele só poderá ser realizado quando houver proibição expressa de utilização para uso pessoal do equipamento nos regulamentos da empresa, ou seja, na política da empresa. Veja, ninguém comenta sobre isso. Né? E o que a jurisprudência diz é isso: se você permite que haja o uso pessoal, segundo esse julgado aqui, não poderia haver o monitoramento. Ora, será que o cidadão não vai fazer uso pessoal do equipamento de propriedade dele? Então, né, esse ponto e essa decisão seria mais uma questão que impediria o monitoramento do BYOD. Não o uso, mas o monitoramento. Então, será que a empresa estaria, além de a economia não ser tão grande, será que ela estaria... apta, né? Ou será que ela gostaria de perder tanto assim o controle de um equipamento que vai processar ou que vai armazenar informações da empresa? É uma pergunta, né? É uma questão bem, bem complicada. Porque o que tá se divulgando é que, não, se a gente oferece, o usuário aceita, o usuário fica feliz porque ele usa o equipamento dele, que é o que ele gosta, a empresa fica feliz porque economiza dinheiro, não precisa gastar em comprando e nem dando manutenção nos equipamentos. E a gente resolve o problema da segurança instalando um software no dispositivo que pertence ao funcionário e controlando o tipo de coisa que ele acessa. Ou controlando de acordo com o local que ele está, se ele está no ambiente de trabalho, por exemplo, se ele pode ser acessar determinado aplicativo ou não. Né? Uhum. E aí você começa para mim saber se ele está no ambiente de trabalho ou não, eu já tenho que saber a posição dele. Não estou falando necessariamente de GPS, mas poderia ser. Eu tenho que saber onde fisicamente está esse meu funcionário. E aí começa... Não, a coisa não é assim. Né? Todas as coisas que eu falei, até esse momento a gente derrubou todas elas com esses argumentos. Notem que a gente não... nós não somos, até como o próprio nosso ouvinte colocou lá no início, que a gente leu o e-mail dele. Eu ia dizer carta. O e-mail dele. A gente não vende BioD e nem a gente vende uma coisa que seja, né, que seja concorrente do BioD. Mas o BioD tem problemas. Nesse modelo como está, ele tem problemas. A coisa não é assim tão fácil. É claro que o pessoal, que nem essa questão da pejotização, né, Guilherme? Uhum. É uma violação da lei brasileira. Uhum. No entanto, é feito. Há um acordo ali entre empregador e empregado, né? Sim. Há um acordo ali de cavalheiros para ninguém... Não, eu te contrato assim, é contra a lei, mas também tu não vai entrar na justiça contra mim depois e tal. Aí vem aquelas ameaças, né? Se você entrar, você não consegue mais trabalhar em lugar nenhum, aquelas coisas assim. E aí a coisa vai ficando bagunçada mesmo. E com o BioD, me parece que é algo muito semelhante. Eu falei explicava para um gestor também essa questão e ele ficou bravo comigo, porque eu dizendo para ele como deveria ser, ele disse, não, mas a nossa lei está errada. Disse, bom, é que são domínios diferentes do problema, né? Exatamente. Você pode não concordar com a lei. E eu concordo com ele, a nossa lei poderia ser modificada. Eu acho que algumas coisas poderiam ser flexibilizadas, embora esse não seja o assunto desse podcast, né, desse episódio. Mas enquanto a lei não for modificada, você não pode descumpri-la com o argumento de que ela não lhe faz bem. Não existe esse tipo de coisa, né? E fora toda a questão da vigilância, né, Vinícius? A gente já viu em várias empresas situações de mau uso de dados de funcionários. Sim, sim. Né? E dá processos, enfim, há uma série de situações onde as empresas fizeram mau uso dos dados dos funcionários que estavam dentro dos equipamentos da própria empresa. Agora, imagina uma empresa que tem um acesso avançado aos dispositivos pessoais dos seus funcionários, dispositivos pessoais esses que você pode acessar fotos, vídeos, e-mails, quem sabe até chats privados, históricos de navegação, fazer monitoramento de GPS, verificar quais as ligações que foram feitas. Imagina esse tipo de dado sensível sendo mal utilizado por um empresário que não é muito amigo da lei, porque isso acontece, né? A gente não vive num mundo perfeito em que as empresas cumprem completamente a lei, né? É por isso a minha preocupação dos eventuais danos às pessoas por atividades de vigilância promovidas por empresas privadas, né? Daí, de repente, né, eu, se fosse monitorado dessa forma num equipamento meu, eu certamente não utilizaria, não tiraria certas fotos, não enviaria certos e-mails, não utilizaria o WhatsApp, porque eu saberia que eu poderia estar sendo monitorado. Essa aqui é a parte ruim dessa questão, né, me parece, também. E não adianta, é aquela questão, não adianta gosta do BioD, né, quem ama o BioD, não adianta ficar bravo com a gente está trazendo fatos, né? A gente não está trazendo sentimentos. Nós estamos trazendo fatos, né, que dizem respeito à segurança da informação e principalmente ao direito à tecnologia, que tornam, sim, difícil usar o BioD, pelo menos no Brasil. Em alguns aspectos mais especiais, né, no que diz a respeito à lei trabalhista. Sim, e tem outra, a gente está falando de BioD como se fosse uma coisa ultra nova, uma tendência, mas pendrive, uso de pendrive do funcionário na empresa é BioD, né? Sim, é BioD, e há quantos anos a gente não vê, principalmente o pessoal da equipe do desenvolvimento, as empresas de desenvolvimento in-house, utilizando seus próprios notebooks, né? Isso é muito comum. Isso a gente vê com muita frequência. E isso já há muito tempo, não é de hoje. É. Né? E, mas então se já era utilizado, já vinha sendo feito. Pois é, mas a gente já tinha esses problemas, essa possibilidade de problemas. O que nos preocupa é as empresas adotarem o BioD sem estarem cientes desse risco. Porque uma hora que elas adotarem o BioD, uma coisa é uma equipe de desenvolvimento lá que tá, tem um certo número de pessoas lá dentro, outra coisa é a empresa inteira, ou seja, adotar isso como uma política geral da empresa, em larga escala, digamos assim, dentro da empresa. Sim. O risco para a empresa é muito maior. Ela perde o controle de uma série de questões. Sim, e sem contar que mesmo quando a gente fala apenas em equipe de desenvolvimento, como um exemplo, né? Quantas vezes, quantas situações a gente já viu de funcionário desligado que vai embora com os códigos fontes da empresa? E alguns não é nem uma cópia, eles levam os códigos mesmo, a empresa fica sem o código. Outros deixam o código na empresa, mas criptografado. Assim, já dá mais de uma mão de casos, assim, que eu vi, sabe? Uma outra coisa também é a questão do wiping, né? Ou da possibilidade de um seletivo wiping, que é o cidadão vai embora, o seletivo wiping, né? Wiping. Que tá meio ruim a ligação aí. Sim, que é aquela situação de você apagar apenas determinados partes, dados, ou né? Certas informações do telefone, né? O que acontece, já aconteceu, é o cidadão vai embora e a empresa, por meio desses sistemas, apaga completamente todo o celular da pessoa. Além disso, também tem a própria questão do backup, né? Você vai ter backup, você vai ter mecanismos de backup para os dados que estiverem ali dentro, né? Ou o usuário vai conseguir fazer dentro dos backups ou dentro da nuvem pessoal dele. O usuário vai poder transferir as informações da empresa para esse ambiente, né? Vejam a todas as possibilidades de perda de controle que a empresa tem. Na minha opinião, claro, cada caso deve ser avaliado isoladamente, mas são situações complicadoras que cada vez mais, pelo menos na minha concepção, deixam bem difícil a utilização legal do BioD. Outras questões, de informação e segurança da informação, da questão das chaves, da criptografia completa do equipamento, né? Porque a empresa pode muito bem chegar e criptografar todo o disco de um notebook dela. Se for envolver situações pessoais, isso pode ficar um pouco mais complicado. Se outras pessoas, né, também tem isso, né? Às vezes, se o notebook ou se o equipamento for pessoal, o cidadão pode permitir que outras pessoas usem aquilo. Sim, pode permitir que filhos, pode permitir. Isso, pode permitir que o filho jogue no computador dele, segundo se é um laptop muito bom, a placa de vídeo muito boa. Claro. Daqui a pouco. É pessoal, né? É pessoal, leva nas férias e tudo mais. É. E Guilherme, a gente tem outro aspecto também, né? Não é quando a gente fala, justamente para manter esse controle da segurança das informações da empresa que estão nos dispositivos dos usuários, poder apagar remotamente o dispositivo roubado, perdido ou coisa assim, né? Sim. Para fazer tudo isso, a gente precisa de suporte tecnológico, né? A gente tem que usar, por exemplo, um MDM, que são sistemas de gerenciamento, né, de dispositivos móveis. Tá bom. Sim. Que uma empresa que utiliza dispositivos móveis, né, mesmo que dela mesmo, ela vai ter que também usar esse MDM, não tem jeito. Sim. Né, porque ela vai ter que fazer alguns controles. O que acontece é que fica um pouco mais complexo quando há o uso do BioD, porque eu tenho que separar muito claramente o que é da esfera pessoal e o que é da esfera profissional. E tu vê que esse problema, ele é um problema muito maior do ponto de vista do usuário. Porque a empresa, ela não está preocupada. Se ela tiver acesso a dados pessoais do usuário, a empresa não está preocupada. Ela, inclusive, pode fazer mau uso, se quiser. Né? Ou, na pior das hipóteses, ela pode deletar tudo que for do equipamento do usuário por uma questão de segurança. E, se o sistema permitir, ela pode fazer isso. Ela não está preocupada. Quem deve se preocupar é o usuário, que, eventualmente, pode ter a privacidade dele violada ou o equipamento todo deletado. E aí tem um lado da empresa, Guilherme. por mais que se tenha um controle. Ah, aqui, essa parte do dispositivo eu guardo informações da empresa, né? Sim, criptografado na chave à parte, completamente separado da parte das informações pessoais do usuário. Acontece que, de fato, hoje em dia os usuários já têm dados, documentos da empresa nas suas máquinas pessoais. Independente, ou seja, com BioD ou sem BioD, com MDM ou sem MDM, vão haver dados pessoais, dados da empresa dentro da... ou seja, vazando, digamos assim, para as áreas pessoais dos dispositivos. Sim, é comum que aconteça, né? É comum que aconteça. Os funcionários fazem isso. Isso é quem não tem um funcionário que trabalha na... mesmo diretores, aí é pior ainda. O cara tem informações mais sensíveis ainda, né? No seu desktop em casa. Ah, e aí tem outra coisa que a gente esqueceu de falar, deixa eu te cortar rapidinho, sobre diretores e pessoal de alto escalão, né? Nós temos empresas em que essas pessoas de alto escalão, elas se negam a cumprir as normas de segurança, ou se negam a ser auditadas, ou se negam a utilizar certos mecanismos de segurança. Se a gente for pensar nisso num panorama de BioD, a questão fica mais complexa ainda, né? Porque há uma tendência de que eles se neguem mais ainda de cumprir as normas de segurança, já que o argumento é que os equipamentos são deles, né? E eles fazem o que bem entender. Sim, exatamente. E aí? a gente ainda tem um outro ponto também, Guilherme. A gente está tentando fazer um pouco mais ligeiro, porque a qualidade ficou bem ruim. Mas a gente tem outro ponto, que é a questão das investigações, né? Sim. Quando há o uso de BioD dentro de uma empresa, como é que ficam para o funcionário? Né? Para a empresa, não vai ser tão problemático assim. Mas como é que fica para o funcionário? Claro que a empresa vai ter problemas com isso, mas para o funcionário quando há um mandado de busca e apreensão. Ah, sim. Né? E quando há um mandado de busca e apreensão, mesmo que o equipamento esteja lá seja de uso pessoal, o mandado de busca e apreensão, se eu não estou enganado, me corrija, Guilherme, se eu estiver enganado, ele diz respeito a um local, né? Não, vai depender, mas a questão é que há o risco, sim, do empregado ter o seu equipamento apreendido. Se é da empresa, tudo bem, é da empresa. Agora, de repente, se não é da empresa, se é dele, né, e ele utiliza para trabalhar, vai ter dados da empresa ali dentro, dependendo da situação investigada, a polícia, né, pode querer ter acesso aos dados que estão dentro daquele computador, já que são os dados do trabalho. Eu fico imaginando a Polícia Federal indo cumprir um mandado de busca e apreensão numa empresa e dizer assim, não vou levar esse laptop aqui porque é BioD, é do funcionário, não é da empresa. Deixa ele aqui. Deixa aí. Eu duvido muito, hein? Até seria interessante, é uma questão interessante para propor para alguns conhecidos nossos aí que poderiam opinar de uma forma mais apropriada. Sabe quem poderia nos ajudar com isso bem? É o delegado Emerson Ventes, que lida bem do dia a dia com isso e tal, com a questão policial. O Emerson é da Civil, né? É da Civil, o delegado da Civil. Perfeito. Poderíamos consultar ele. Ele em dois eventos agora nessa semana, e em um deles nós falamos sobre BioD, ele falou sobre os aspectos criminais do BioD, que também tem isso, né? Para o setor público, tem aqueles crimes ali de fraude em licitação, inserção de dados falsos em sistemas de informações, e principalmente o crime de violação de sigilo funcional, que fica mais facilitado de ocorrer com o uso de BioD. A questão da facilitação de facilitar que pessoas acessem sistemas da administração pública ou dados da administração pública. Né? Então, tem todo o aspecto criminal, claro que daí isso se aplica mais no setor público, que são crimes cometidos só por funcionários públicos, né? Mas até isso deve ser verificado também, né? De minha parte, Vinícius, acho que já encerrando, né? Eu diria o seguinte, para finalizar. Qualquer iniciativa de BioD só pode ser realizada segundo a nossa jurisprudência, segundo a CLT, se houver uma contrapartida financeira pelo uso do equipamento. Essa contrapartida, ela deve ser apta a realmente cobrir os custos do uso. Repito, a jurisprudência tem decisões que decidem entre R$150 a R$200 por mês para cada funcionário que use seu equipamento. Então tem esse primeiro ponto. O segundo ponto, nós temos também jurisprudência dizendo que se o equipamento ou melhor, que o equipamento só pode ser monitorado, mesmo que o equipamento seja da empresa, quando houver a proibição expressa da utilização para uso pessoal. Então, se mesmo dentro da empresa, com os equipamentos da empresa, ela permite que a pessoa faça uso pessoal, segundo essa jurisprudência aqui, do TST, veja bem, não tem mais recurso contra isso, né? Uhum. Não pode haver o monitoramento. Ou seja, o que a empresa deve fazer para monitorar é dizer, esse equipamento só pode ser usado para fins profissionais. Aí sim ela pode monitorar. Mas mesmo que ela encontre ou que ela se depare com materiais que revelam intimidade ou a privacidade do usuário, ela não pode usar aqueles dados. Ela pode punir o uso desautorizado, sim, que o funcionário fez. O mau uso. Ela não pode utilizar, revelar os dados encontrados. Não pode revelar, certo, e nem utilizar. Né? Então, veja, nós temos aí três pontos que, ao meu ver, são cruciais para uma escolha. Então, você quer usar o BioD? Tranquilo. Então, você deve remunerar bem o seu funcionário em relação a isso, né? E você não pode monitorá-lo, porque o equipamento é dele. E você, né, aí a gente, eu rememoro aqui a questão do projeto de lei de proteção de dados, né, o anteprojeto que a gente tem de proteção de dados, que ele estabelece lá um dos princípios de proteção de dados é o princípio da prevenção. E olha o que diz, o dever do responsável, né, o que é o princípio, né, é o dever do responsável de, para além das disposições específicas desta lei, adotar, sempre que possível, medidas capazes de prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais. É um princípio que é meio parecido com a questão de prevenção em dano ambiental, assim, sabe, as empresas têm que se prevenir o máximo possível, porque vejam, é como a gente disse antes, para a empresa está tudo muito bem. Agora, o que eu me preocupo é com a violação em massa da privacidade e da intimidade de funcionários com monitoramentos indevidos, com acesso a dados indevidos. Né? Essa é a minha preocupação maior e essa é, ao meu ver, um dos grandes complicadores para o uso do BioD hoje. É, perfeito, Guilherme. Eu encerro alertando mais uma vez que, seja qual for a tecnologia, né, na hora de utilizarmos ela, a gente não pode emocionalmente tomar as nossas decisões. A gente tem que racionalizar, verificar quais são os prós e os contras, quais são os prejuízos em potencial. Não adianta olhar no curto prazo. Não adianta achar que só porque está se fazendo, não estão fazendo assim, eu posso fazer, né? E sem conhecer nada de legislação do país, no caso, onde está sendo aplicada a tecnologia. Então, isso faz parte, e só para a gente lembrar, né, qualquer norma, qualquer boa prática, né, que a gente tem aí na área de TI, na área de segurança mais especificamente, né, vai falar lá dos requisitos legais. Né? Sim. Então, assim, não é uma coisa que está fora, né? Não é algo que possa ser desconsiderado assim em razão de uma, entre aspas, potencial economia que no meu ponto de vista, ela, claro que varia de caso para caso, mas em geral eu acho que é ilusória, porque tem uma série de outros riscos aí que a empresa vai ter que assumir. E paciência, né? Ela pode fazer que nem a Pirelli fez há uns anos atrás, né? Deu aquele rebuliço nos Estados Unidos, em que tinha uma linha de pneus lá para determinado modelo de carro. Eles descobriram o defeito, né, depois que já tinham vendido não sei quantas unidades. E o defeito fazia com que eventualmente explodisse o pneu, né? E a Pirelli decidiu o seguinte: olha, vamos ficar quietos, né? Porque deixa que exploda alguns, a gente não vai gastar tanto pagando indenizações quanto a gente gastaria fazendo recall de tudo que a gente vendeu. Sim. Acontece que quando os acidentes aconteceram, aí as autoridades descobriram que eles sabiam do problema previamente, né? E aí eles tomaram uma multa bem legal. Nos Estados Unidos, pelo menos, isso acontece. É uma ideia de prevenção também, né? Você descobrindo que algo pode ocasionar danos às pessoas, você previne que aquilo não ocorra, pode ser por um recall, né? Pode ser por uma outra boa prática, né? É isso que você diz aí também, que também se aplicaria bem ao caso. Né? E aí, nesse caso, é uma questão de risco, sim, é uma questão de risco. Já acontecia antes com desenvolvedores, já acontecia antes, muito comum com desenvolvedores. Mas na hora de transformar isso numa política global para a empresa inteira, né? Há de se tomar alguns cuidados. Cuidados. Tem que se escrever uma política de uso bem feita, bem clara, né? Considerando todas as questões legais. E a empresa precisa estar ciente dos riscos caso ela decida descumprir alguma lei, né? Claro. Ou mesmo alguma jurisprudência, né? Sim. Que aí não, como essa colocou do TST, por exemplo, não tem mais discussão. Sim. Não adianta espernear, não tem discussão, acabou. Chegou no TST. Ou ainda, se a sociedade acha que o BioD deve ocorrer, que essas coisas devem acontecer, então que o legislativo venha e legisle sobre isso, faça uma lei sobre esse uso, esse tipo de prática, né? Que te confesso, Guilherme, que é o que eu acho que a longo prazo vai acontecer. Porque nós vamos ter aí... vamos ter não, já temos a internet das coisas. Sim. Né? Ela só vai intensificar essa questão do BioD. Aí o que resta saber é se vai ser bom para a empresa, né? Se vale a pena para cada negócio investir no BioD, ou seja, em tecnologias para comportar o BioD, tratar o BioD dentro do seu ambiente, ou investir em tecnologias para impedir, naquelas empresas que decidirem não usar BioD, impedir que os funcionários façam uso dos seus dispositivos pessoais no trabalho. E notem que não adianta nenhum caso e nem o outro, é uma questão absoluta de ou deixa usar BioD ou não deixa usar BioD. Não. A gente vai ter coisas, a gente vai ter que ter um jogo de cintura ali para chegar no meio termo. Quando o BioD for permitido, né, que eu tenho que fazer alguns controles, né? Por isso que a gente tem os MDM, não é assim, traz teu dispositivo para cá e usa, né? Não é uma coisa livre desse jeito. E ao mesmo tempo, se for proibido dentro de uma empresa o uso do BioD, também não pode ser radical ao ponto, embora tenham ambientes que exijam isso é muito importante, depende do nível de segurança que se busque, né? Mas, em geral, não vai fazer com que o funcionário e tal deixe o seu celular desligado numa gaveta, num armário. Embora há empresas que façam isso, que fazem isso. Claro, mas aí como é que você pode lidar com isso? Você pode ter uma rede completamente desconectada da rede da instituição, da empresa, né, que é a rede de acesso à internet dos funcionários. Pode. É uma rede que sim vai identificar qual funcionário fez o quê, né? Pelo menos a verificação de IP, pelo menos. Mas é algo desconectado do trabalho da pessoa. Aí nesse caso a coisa muda completamente de figura. Ele não está usando para trabalhar, mas ele pode usar para, sei lá, acessar o home banking, mandar mensagem para a esposa, ou fazer qualquer outra coisa mais pessoal, né? Mas aí precisa ver a permissão específica. Bom, Guilherme, eu acho que nós já temos aí 1 minuto e 5, aproximadamente, um pouquinho mais. Uma hora. Um minuto, 1 hora e 5, né, de gravação. Eu acho que já podemos, gostaria de concluir primeiro? Eu já falei que eu queria mesmo, né? Concluo dessa forma, apenas lamento que nós tivemos esse tropeço aí com a qualidade da internet do hotel aqui onde eu estou, que aconteceu algo aqui, a gente não conseguiu mais seguir pela internet, mas... Enfim, espero que tenha sido produtivo para todos. Eu lembro os nossos ouvintes que os artigos que nós citamos vão estar nos show notes, inclusive as jurisprudências, né, Guilherme? Sim. Para que vocês possam consultar. E aguardamos vocês no episódio 64 do Segurança Legal. Um grande abraço, até a próxima. Até a próxima.